Momentos que vem, não sai da minha cabeça. No rolê com os parceiros em plena sexta-feira. Quando eu era moleque eu não ia pra escola. Andava vagabundeando na quebrada toda hora. Trabalhar nem pensar, eu só queria a noite. E o diabo no meu lado querendo passar a foice. Andava de 38 pagando de bandidão, mas no fundo eu era um bundão, oprimido pela sociedade. Na cabeça só maldade, coração amargurado. No fundo era covarde, sem ter pra onde ir, procurando o meu caminho. E o diabo no meu lado não me deixava andar sozinho. Momentos que vêm e vão, palavras que saem do meu coração. Basta você entender, nesse mundo é difícil de sobreviver. Momentos que vêm e vão, palavras que saem do meu coração. Basta você entender, nesse mundo é difícil de sobreviver. Por toda a minha vida, eu achei que eu era forte. Até que eu percebi que eu era fraco. E aí, olha o que aconteceu. Eu caí na armadilha, comecei a traficar pra comprar uns pano e poder me sustentar. Trabalho eu não achava, era difícil cair no pó. Fui me afundando no vício, roubava direto pra fazer dinheiro, pra cheirar cocaína com os parceiros. Isso eu não quero pra ninguém. Saia dessa vida, moleque, não vire refém. O bagulho é doido e você tá ligado. Na minha vida quase fui derrotado, mas estou aqui firme e forte, mano. Tente escapar da morte. Momentos que vêm e vão, palavras que saem do meu coração. Basta você entender, nesse mundo é difícil de sobreviver. Momentos que vêm e vão, palavras que saem do meu coração. Basta você entender, nesse mundo é difícil de sobreviver.